registrado. Oi, tudo bem, Fábio? Tan 31198, autorizado pouso, 140 graus, 129. Sempre pouso, 319. Pouso no 648, decolou 51, chame o controle em 120, decimal 8. 308, bom dia. Salvador, bom dia, vou no 648, passando 1700. 648, contato radar, decolagem, sub, mantenha o nível 350, sai da PUC. 350, sai da PUC, gol no 648. Taracaju pro gol 648. Aguarde a possibilidade. Solo aos 5-3, libere a direita. Chame o solo no 219, tá? 3198. Pode 0, vou direto pro Maceió. Direto Maceió, pro 6140. Vou no 648, vou em Aracaju. Aracaju, 648, obrigado. Uno 094, informação Oscar, informação em curso no momento, atualizada aos 1336, pronto cópia. Gente da Oscar, pronto cópia. Autorizado Salvador para Serra Bravo, Foxtrot Zulu, via Zulu 19. Nível de voo 370, decola da Fichuna 0, curva à esquerda, saída Momo, transição Froti, transponder 5402, controle Salvador opera em 120, décima 8. Autorizado Fortaleza, 370, Alpezolo 19, aerovia, decola da Fichuna 0, primeira curva à esquerda na Momo, transição Froti, 5402 é o transponder e o controle Salvador em 208 está na posição no 0, gol no 094. Fora 094, planejamento correto, chame pronto, posição 10. Chama agora no 094. M140, Xena Centro Recife, frequência 2685, alternativa 125, decimal 45. 2685, 2545, 6140, obrigado. M4207, chama agora a torre, 118, decimal 95. 1895, ó. Polo 648, chame o centro Recife, as frequências 12685, alternativa 125, decimal 45. Não, e 10. Azul 4207. Autorizado o pouso, pista no 0, 140 graus, 139. Beleza, de pouso, 207. Lucero Lima. Exposição. Tem identificação, autorizada a chegada à Mari, chama no ponto dela de descida. Quando Mari, repassará a descida, Lucero Lima, bem de pouso. 648, na escuta. 648, controle Salvador, transmita e segue, chame o centro Recife, 12685, alternativa 125, decimal 45. Alfa Tango Tango? Serviço radar encerrado, 65 milhas nordeste de Salvador, até 1090 e efetuei contato com o controle da Aracaju, a frequência 120, decimal 3. Controle Aracaju, muito grato, alfa. Controle, o voo no 864, a visual, autoriza a descida para 2000 em alta velocidade. Descida para 2000 pés, o altímetro em Salvador no 020, velocidade a critério do comandante. Livre velocidade, desce 2000 pés, o voo 1864. Passo 207 no solo 59, libera a direita, solo 121, decimal 9. 219 direita, boa. Papa Tango Vitor Kilo Delta, livre acionar e táxi até a Papá, chame para ingresso. Salvador. Azul 4207, lembrando a Suíça, portão. Azul 4207, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03. Controle Salvador, Cristian Lima, ponto ideal. Serra Lima, desça para o 050, direto de TAP. 050, direto de TAP, Serra Lima. 091, informação Oscar. Tá feito 91 na base cota. Dá uma 3191 no Procópio. Tá pronto, prazer. Autorizado de Salvador para Sierra Bravo, Golf Lima, Open November 857. Nível de voo 340, decola da pistola 0, curva direita. Saída da Eoleda Irumi. Transponder 5406, controle Salvador opera em 120, decima 8. Prazer. cruzado, Galeão, nível 340, Alfa November 857, decola pista 10, curva direita, Cera Israel, Leda e 1. 5406, transponder em 1208, controle na 3191. Só 3191, no cotejamento correto, chame pronto na posição 05. Pode chamar. Solo Salvador, bom dia, aqui é o American 229, posição 11. América 229 na posição 11 para reboque. Afirmativo, senhora. Pátio 3, posição 1. 50 reduzindo. Está em permanência estabilizada. 1864. O 1094 na escuta? O 1094 na escuta do solo Salvador? Na escuta do solo Salvador. O América 229 autorizado o início do reboque, reporte ponto término no pátio 3. Afirmativo, senhora, iniciando reportar após o término. Entrei e chamei o senhor duas vezes para saber com quanto tempo o senhor iria solicitar o push. Temos uma aeronave para reboque, foguete ao lado. Ah, tá ok. Não ouviu a chamada. O gol no 094, tem um chamado? Negativo. Bom, o 094 está pronto para pushback para nós. América 229, você escuta? Prossiga, América 229. Escolta 10. Sinal LS, X-Ray, 1864, está 10. 1864, complete a aproximação LS e chame a Polícia Salvador em 1895. 1895, obrigado, senhor. 1864 da Gol, estabilizado na Sinal LS, pistão 90. Gol 1864, autorizado pouso no 30 graus, 119. Livre pouso, 1864. Acima a inspeção, disse mantém o nível de voo 050, autorizador chegando a Mari. Lima, desce para 2.000 pés, o altímetro em Salvador 1.020. Evelia Sexley para 1.0, chama estabilizado no curso do localizador. 2.000, reportará estabilizado no localizador autorizado em LS X-Ray da 1.0. Gol 094, trouxe a frente da América, sendo revocada na frente. confirmo, após a liberação do América Cal, está autorizado nesse de push. É ponto, só que então após a América, Golo 094. Correto. Gol no 864, no solo 09, livre à direita, solo 121, decimal 9. 219, obrigado. Alô, 1864 da Gol, livra na sua escuta. 1864, autorizado táxi Alfa, reportante da táxi 6 Juliette. Alfa, reportada 6 Juliette, 1864. Para o táxi Gol, 094174 a bordo, 3 horas e 4 terra, Teresina. 4, 3 e 4, Teresina? Afirmo. Autorizar táxi até o ponto de espera Via Pátio no Índia, quando lá torre 1 no 8, decimal 9, 5, ajuste o altímetro no 020. Ajustado no 020 agora, tá livre o táxi Via Pátio Índia, quando pronto 2895, no ponto de espera, vamos no 864, ingresso autorizado via Juliette, portão 04. Juliette para o 4, 864. Uma, complete a aproximação em LS, chame a torre Salvador em 198, decimal 95. 118, 95, filho, Ceará. Salvador, aqui do Serra Lima, transfere, estabilizado no localizador. Voo no 094, autorizado. Decolar, 120 graus, 139. Sim, decolagem, voo no 094. O meu quilo Serra Lima, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Gente, é, intenções de pouso após o externo é cancelar as regras e prosseguir para o 17. Gente, chame para o cancelamento. Aterá aqui do Serra Lima. 200, livre LS, isso para 203, o último trem Salvador no 020, estabilizado no localizador. O Vitor, Kilo Delta, Torre Salvador. Decolou os 1-2, controle 120 decimal 8. 208, voo 1-0, 94. Sou externo em condições visuais, solicito mudança de regra e prosseguir para o 7 quilo Serra Lima. Plano de voo IFR cancelado aos 1-3, prossiga sob regra de voo visual. Acuse na final da pista 1-7, Papa Romeu, quilo Serra Lima. Reportará a final da 1-7, quilo Serra Lima. Somente voo em Momo, curva esquerda, por 2000, Momo. Depois 2000, Momo, voo no 094, a tal liberação 370. Correto. Sente, voo no 094. Tá, Tango Vitor, Kilo Delta, autorizado táxi até a Papá. Aguarde para ingresso. Passo para a final da 1-7, embaixada, checada, Kilo Serra Lima. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, autorizado pouso, pista 1-7, 130 graus, 119. Já entendi, embaixo travado. Afirmativo, embaixada travada, autorizado pouso na 1-7, Kilo Serra Lima. Sim. Azul 270, quem está na sua marca? 270, sem identificação, autorizado a chegar no mar e chame no ponto ideal de descida. Ideal de descida, azul 2. Solo Salvador, aqui é o American 229, informa o fim do reboque, bom dia e obrigado. América 229, ciente do término do reboque. Meu quilo Serra Lima, no solo aos 1-6, prossiga em frente, um pouco além da taxiway Papá, faça 180 graus e aguarde para o ingresso. Papá Tango Vitor, Kilo Delta, livre ingresso, chame alinhado, pista 1-7. 5255, sem identificação, desse mantém o nível de voo 0620, 3 da chegada Mari. 060, a Mari. Essa placa. Papatango, Lima, Lima, Fox, prossiga. Confirme o horário do plano. 1345, para Morro de São Paulo, confirme Papatango, Lima, Lima, Fox. Papapá, Lima, Lima, Fox. Eu vou entrar em contato junto à sala S. É 255, inicie redução de velocidade para 2309. Tango Vitor, Kilo Delta, autorizado a decolar. Manter a proa até o nível 040 após decolagem. Sem problemas. Papatango Vitor Kilo Delta, decolou os 19, chamei o controle em 120.8, mantendo pro até o nível 040. Controle 1208, mantendo pro até o nível 040, Kilo Delta. Do Xané 6200, confirmo autorizado pouso, 120 graus, 149. Livre de pouso 90, 6200. Contato radar na decolagem após 3 mil pés, curva esquerda, MOMO. Após 3 mil pés, curva esquerda, MOMO, Kilo Delta. Está livre da restrição, vida Kilo Delta? Livre. Livre, Kilo Delta. Victor Delta, Lua Momo. Lua Momo, Victor Kilo Delta. Victor Delta, curve pela direita, direita Momo. Curvando pela direita, Momo, Victor Kilo Delta. Chanel 6200, no solo 23, livre à direita, solo 21, no último lote. Chanel 6200, autorizado ataque via Alfa, Juliette, portão 08. O Chané 6200 copiou o solo Salvador? Sistema de 19, Juliette 08. Afirma, autorizar táxi via Alfa, Juliette, portão 08. 0 por 15 esquerda de evaporação. Por quantas milhas? Aproximadamente 10 milhas, senhor. Grauzinho só, o azul da 780. Gente, informe aí quando tiver condições de curvar direito. Reportarei, senhor. 08, prossiga. O Guardião 08, inicialmente, mantém assim, regras de voo visuais ao 035. Mantenha o transponder na posição normal. Aguarde por novas instruções para o lançamento de pipe de... Somente... O dom 03. O guardião 08. Suíça da ilha. Gente, autorizado Salvador. Salvador para Serra Nova e papapá. Nível autorizado 045, decola da pistona 7, curva direita, corredor axé, restrito a 1.000 pés até a liberação do controle, para atender a 045, acione 0130 no transponder, controle no 208. Papapá Lima, Lima Fox, trouxe o fechamento correto, fracionamento, táxi, decolagem, torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro no 019. Solo, 3191, autorizado por 0050. Azul 2780, deixa eu parar 2.000 pés, ou tinha trem Salvador 10019, IBLS XV, para 10, chame estabilizado no localizador. 2019, reportei estabilizado, 2780. M2255, redução de velocidade 2109. Reduzindo 2150. 0, curva direita, saída da Euleda, Irume, Transponder 5425, controle Salvador, opera aí 120, decimal 80. 360, a cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, per November 857. Da Euleda Hirumi, 425208. Está no portão 06, o gol 556. 360, bem autorizado, 06, chame pronto, cotejamento correto. Firma 360, está autorizado, tá? Chamará pronto, gol 556. M255, desce para 3.000 pés, ou time entre em Salvador, 1099, agora é final de Elias Spring. 3.019, 108, suba para 5.000 pés, ou 5.090 no modo em Salvador. 5.000 e 1.090 no modo, tá? 108. Taxa para ingresso, Lima, Lima Fonte. Papá Lima, Lima Fox, autorizado ali, aí, mano. Estabilizou em LS 2780. 2780, complete aproximação em LS China Turve em Salvador e 1-8, decimal 95. 1895, bom dia. China 6255, livre LS, separa 2000 pés, altímetro 9099, chama estabilizado no loop ligador. 2019, autorizado em LS 2780. Autorizado Salvador para Serra Brava, Golfo Romeo, via Upezulu 1-0, Papalpa Índia, DCT 1 Bad, Upezulu 4-4. Nível de voo autorizado 360, decola da pistona 0, curva direita, saída da Euleda, Motiva, transponder 5411, controle Salvador, opera 120, decimal 80. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decola, mudança, seu Léo. Letra, Mostra, Upre, Zulu 1-0, Paiol, Bad, 4, 1-1, Transponder, 1-0-8, controle, esforço está transportando o órgão para transponder. Sim, se o Azul 4207 será passado ao controle de Salvador, cotejamento correto, chame pronto na posição 03. Para táxi, 3191, tem 213 a bordo, 3:30, Guarulhos. Autorizar táxi até o ponto de espera via Fátima no Índia, quando lá, torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro no 020. Fátima Índia, ponto de espera, vai chamar 2893-1991. Obrigado, bom dia. Papá Lima, Lima Fox, decolou os 31, chame o controle no 20.8. 208, obrigado, bom dia. E o Papá, Papá Lima, Lima Fox? Papá, Papá Lima, Lima Fox. Mantenha o Michel no meu pé, ajuste em Salvador no 019. Ok, mantenha o corredor, o Lima, Lima Fox. Zero, autorizado pouso, 130 graus, 129. Livre pouso por 2787. O 045 sem restrições, direto ao Morro de São Paulo. Podia manter os meus pés pelo corredor? Tá barato. Sei, no meu pé já passando fora da barra. Passa, tá, obrigado. Vai fazer o pessoal. É 255, localizador. É 255, completa final, chama pelo número no 8. 295. Essa é 6255. Puxa, 6255, continua aproximação, aguarda autorização de pouso. 255. Bom dia, 3191, ponto de espera pronto. Mantenha o ponto de espera. Vai, manda aí. Onde estava do lugar, 108, está pronto para lançar, acredito. 108, livre lançamento, reporta para o destino. Vai reportar, vamos fazer outra, mais duas passagens, tem mesmo, Nisa? Tem. Perfeito, então, 108. A 3191, ajuste de altímetro no 019. A linha mantém até 3191. Negativo. Negativo. Mantém a posição. A torre informou apenas o ajuste de altímetro que mudou para 10-19. Ah, ok. 109, obrigado. Fox, para informação, temos paraquedismo em Veracruz. Direita 219, azul 2. Vai tentar. Alô, Salvador, bom dia, azul 2770, Lebronar. Visita pelo Delta, serviço radar encerrado, sem frequência livre. Para informação e alerta, chama 12685, alterna 12545. 12845. 191, autorizado a alinhar e manter. Alinhar e manter, 3191. A Lima Fox vai manter o número 10 até o Tino, vai subir para o 045. Eu não queria dar o Tino, já para o agora para o. Verme 255 no solo 35, libere direita, solo 1219. 219. Solo também, Verme 255. 295, pronto, 4. Pronto, 4, Autorizado Salvador para Serra Bravo, Golf Romeu, Lima Peso 1-0, Papa Alfa Índia, DCT 1 Bade, nível de voo 320. Decolha Cristina 0, curva direita, saída da Elê da Mótica. Transponder 5424, controle Salvador, opera 120, decimal 80. Correto, chame pronto na posição 02. Qual é o sinal? 6255. 6255, Salvador, bom dia, vou 1162, 1-1-7-0-0-5-0. 1-1-6-2, está na identificação, desça para o nível 050 via Mari. Ah, descida via 050 Mari, 1-1-6-2. Controle, bom dia, tem 3191. 3191, contato radar na decolagem, se mantenha nível 340 via Dael. 340 via Dael, é possível approach Dael da presença? Por isso, Salvador, Guardião 08, próximo lançamento, será que é isso? Guardião 08, livre lançamento. 3191, Voa Leda. Voa Leda, obrigado. Controle, Guardião 3402, formato contato. 4082, aciona a identificação, desça para o nível 060 via Mari. 060, via Mário, 4. Salvador, retorno 3-4, aciona a identificação. Prossegue Papa Romeu, até o Romeu Golfo. Sendo nível 050. Boa coroa de Mari, para a chegada Mari. Guardião 08 vai ingressar na POWIS para acertar uma nova taxa aí, para lançar esse cara aqui. Gente, Guardião 08. Romeu, Alfa Romeo Golf, na escuta. Ok, prossegue com rumo oeste ou via litoral sul? Suficiente, autorizado voo local e rimar em rimar 5000. 500 pés, rota direta conforme rumo uísque, inicialmente coordenação com a torre, transponder 0122, controle 120.8. Hotel Romeu Golf, chame a torre para acionamento 118.95, NH 1019. Para o táxi azul 4207, com 111 a bordo, alternando Ribeirão Preto e Corja Provença. Via Índia, Monte Perdão no 02185, Negão no 019, azul 4207. Via Porto Fera, seja empregado. Duna, desça para 2 mil pés, ajuste no 019, autorizado ILS X-Ray, reposto estabilizado. Pronto, Duna, 19, Samaná, 1962. Pronto, Lugar de 108, está pronto para lançar a carga de vida. Lugar de 108, livre lançamento. E lançamento 08. Bola 790, planejamento correto, na posição 07, solução. Autorizado, 5 autorizado, puxo no 02, chame táxi. Voo Itata, 3290. 390, mantenha raio-x. Voo Jesus 4207, ponto espera, vamos dar. No 9, pro Aduna. 3.909, voa Aduna. 9.402. 3191, chama o centro Recife, frequência 1251, alterna 1.3395. 1251 ou 1395, tá? 3191, obrigado, bom dia. Papá Romeu, Hotel Romeu Golf. Decolagem por conta e risco da Enrimar. Chame fora do sol. Palmeu Sierra Tango Delta, aciona a identificação, desça para o nível 060, via chegada a Man. Por favor, Guardião 08, está iniciando 360, para o isso, para mais, vamos fazer mais uma passagem. Guardião 08, hein? Golfe está fora do solo, 500 pés para o Wiz. Papá Romeu, Hotel Romeu Golf. Prossiga com rumo oeste, afastado da final da 1-0, chame o controle 120, decimal 8. Para o Wiz, que afasta da 1-0, chama controle o Hotel Romeu Golf. Papá Romeu, Romeu, Hotel Romeu Golf. Romeu, Hotel Romeu Golf, 510, ajustando 09, prossegue para a Cidade Baixa. Para manter 500 pés, condições visuais, sem interferência com 10 para sobre velocidade baixa, Hotel Romeu Golf. Decolou 248, chama o controle 1208. 1208, boa, azul 4207. Boa. Controle de Salvador, muito bom dia, é o azul 4207, senhor. Estamos passando 1200 para o 360. Controle Salvador, muito bom dia, é o azul 4207, passa 1600 pés para o 360, estamos transportando órgãos com coração humano para transplante, possibilidade pro direto, senhor? Do 4207, contato radar, subir, mantenho 360, voa Leda. Voa Leda, o azul 4207. Retorno 34 na posição Mari. Retorno 34, prossegue na chegada Mari, mantendo ainda 050. Na Mari, batendo 050, na 34. Altímetro 019. Bom, 895, obrigado. Siga. Azul 4082, desça para 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, repasse estabilizado. 2000 X-Ray, repassará estabilizado, 4000. Bom, decola pistola 7, curva à esquerda, saída Momo, após DCT, nível autorizado 2. 2-0. Transponder 5-4-3-5. Controle Salvador opera em 1-2-0, decimal 8-0. Então, 08 está pronto para lançamento. O que é que é isso? 08, livre lançamento. A 7-0 para 060 com a 3290. 3290, desça até o nível correção. Mantenha o 060. Informe trata da sua posição de 3 horas, 2 milhas, mesmo rumo ao Papá 95. Vai manter, até o 3290. 1162, autorizado pouso, pistão na 0. 120 graus, 129. Repouso na 0, gol 1162. 34. Retorno 34, reduzão no 70, não é? Retorno 70, tá, reduzão com a pressão. Estabilizado LS X-Ray Azul 4032. Azul 4082, completa final, chama a torre 1-1895. 1-1895, 4032. Aumenta o gol 9556 no portão 06. Autorizado ao gol 95-06, chame táxi. Pra táxi.